assovia, bate palma, bate o pé, bate palma, estala os dedos, assovia, bate o pé. Entendeu como é que é? Atenção para a apresentação final! Mm.